2100 no solo às 1h06, alisado no 2101. Charlie Mike, diz que mantenha 2500, pede aí seu altímetro 9014. Medina 1910, talk identification. Mari, arrival, Tennessee flag level 050. Medina 1014. Clear, right heading. Stop at this section. Medina 1910, it's clear. Go ahead. They have vehicle 368 or intercept. And now proceed. Certo, estamos estabilizando. Animais completos no procedimento, chama agora tudo. 1-8-9-5. 18-9-5. Uma boa noite, um bom trabalho. Torre, muito bom dia. Seu Papa Tango, Charlie, mais que na final. Então, no zero, baixou e travou. Abatango, Wish, Charlie, Mike, bom dia, ajuste no zero, no 4, continua a aproximação, guarde tudo a tanto pouco. Completa e aguarda, Charlie, mantém ponto de espera, Gol 9474. Destino uma 910, Tenetivo 410-14. Posso ter visto uma calagem com a aeronave torcida. O 9434, autorizado a manter a pista zero. A Lima tem auto zero, voo 9434. Charlie Mike, solo aos 3-2, a livrar no 2-1-1. Gol 9434, exato decolagem, pista no zero, vento 1900 graus, 089. Gol 9434, tá 1-0. Zero 042, sem identificação, via chegada à mare, e se mantém 050, o seu altímetro 0-1-4. Autorizado, Gol 9042, voe e tapa. Roger, complete the procedure on professional tower 118.995. Roger, complete the production 118.995. Tower Argentina 1912, good evening, and full established air now approach runway 12. Argentina 1910, good evening. QNH 1014, continue approach, send the byline to clearance. 1014, continue approach, 1912. Argo 1. Deu 400 via Argo 1, gol 9434. 10, vento 100 graus, 07 mais. Passando a linha de colar da pista no zero, gol 1133. 173, decolando 237, controle 120.8. Controle 120.8, boa, 173. Antino 1910, clear, clear runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. Clear to land on runway 1 here, Antino 1910 here. The contact in departure, climate at level 360, via dial departure. Climate maintain flight level 360, via dial departure, go 1173. Tão 3520, após o 737, 3 alinhar e manter pistão zero. Após a passagem do posto da aeronave, alinhar e manter a 1-0, 3520. Bona 44, agora para Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. Gol 9434. Agora sim para Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. Antino 1910, the ground at 40, pick it by next right, and call ground 121.1. Okay, next on the right, down 121, Antino 1910, thank you. Voo 9042, voo Serra 23.66, esse mantendo aí 2500 pés, a gente altímetro 9013. Então 3520, autorizado a decolagem de pistão no 0, 1 no 0 graus, 08 mais. Lembra decolagem para o 3520. 3520, decola 242, controle 120, decimal 8. 208, tá 3520, grato. Controle Salvador, é o TAN 3520. TAN 3520, contato radar na decolagem, submantendo o voo 350 via saída PUCA. 350 PUCA, TAN 3520. Ed, como é o término do ano 2366? Go 1173, call now with 6-1-2-8-1-3-5, enable 1-2-5.1. Com 9042, contato de sinal de aquecimento, uma agora estou, 118.95. Salvador, bom dia, 9042. Com 9042, ajuste no 03, pôs utilizado pista no 0, vento no 00 graus, 08 mais. Por 9074, sem identificação, esse havia chegado a Mari para o 050, ajuste o altímetro 9013. Sala 3520, chama agora o centro Recife, na frequência no 2085, alternando 2545. 1285, 1245? Afirma. Obrigado, bom carnaval. Foi 9042, no solo de 49, livrada no 21.9. 2109, 9042. Corrigindo frequência do solo no 21.1. Confirme, senhor. 121.1 na frequência do solo, corrigindo 121.1. 9038, 3 aliados decolar, pista no 0, 1900 graus, 089. Ali decola, gol 9038. Só 3896, tem uma identificação via chegada Mari, décima 1050. Ajuste o altímetro 9013. Quanto é o perfil da chegada, só 3896, número 2 na aproximação. Gol 9038, decolada 52, controle 120.8. 2087, bom dia. Salvador, gol 29038. Gol 9038, contato radar na decolagem, sub manter o nível de voo 400 via saída da EL. Sete pode voar, morte, parceiro. Oleda. Gol 9038, voo Oleda. Sete. encerramento 38, não pode ser 6-6-6-2-9-0-7-4. Tem ético, pede sinal, chama agora 2, 1-1-8-9-5. 3-8-9-6, após estar em voo, você avisa 3-6-6 para final do procedimento R-9. Esse mantém a 2500 pés de ajuste, último entrou no 093, cancelada a distribuição em TAP de altitude. 9038, chama agora. O termo no 25 do final. Não deu pra copiar nada, senhor. Pode confirmar a mensagem aí? 9038? 18 decimal 35. O termo no 25 decimal 1. Muito obrigado. Salvador, boa noite, Gol 9074, vai passar o Terra Vitor 372 Visual. Salvador 74, boa noite, ajuste no 013, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 07 baixo. Autorizado, pouso no 10, como em 13, Gol 9074. avaliar e manter a ficha no zero. Bom, 974, solo 04, direito, Andrés 1, decimal 1. 921, bom, obrigado. Azul 90 no 1, 3 a decolagem, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 07 nós. Mudando a torre, 1, 1, 8, décimo 9, 5. 2, 9, 5, obrigado. Pulo autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 07 nós, na 38 no 6. Azul 90 no 1, decolado 00, 0500, controle 1208. Controle Salvador 208, azul 9011, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 9011. Azul 9011, contato radar da colagem, mantém nível de voo 340, via saída da El. Ok, salve, mantém nível 340, via saída da El, azul 9011. Solo 08, declaro no 219.